dizem que esse negócio de ser alinhado é papo pra velho. Chamam você de atrasado, de ultrapassado, arcaico, de nécio. Mas com certeza, confesso, é coisa do inimigo, não vai lhe atingir. Podem chamar de atrasados, os ultrapassados pra o céu vão subir. Dizem que pra ir ao céu não é necessário ser todo alinhado. Tem que ser redondo pra não ser cafona nem ultrapassado. Pra morar no céu tem que se enquadrar na palavra de Deus, porque muito em breve Jesus vai voltar e os ultrapassados vão morar no céu. Muitos ainda lhe chamam pra ir à boate, mas você não vai. Chamam pra armar um esquema, pra não ter problemas com eles, não sai. Diz que andar de joelho é papo pra velho, não é pra você. Mas só o crente cafona, arcaico, quadrado, no céu vai viver. Dizem que pra ir ao céu não é necessário ser todo alinhado. Tem que ser redondo pra não ser cafona nem ultrapassado. Pra morar no céu tem que se enquadrar na palavra de Deus, porque muito em breve Jesus vai voltar e os ultrapassados vão morar no céu.